20 mil pedidos de reforma antecipada, exames para o cancro e coração adiados, José Penedos afastado em definitivo da REN. Estas e outras notícias já a seguir. Às terças e quartas-feiras, Diamantino Teixeira trá-lo de volta à casa. E na vinda, dá-lhe uma de música. Uma de música, o seu programa ideal para o final de tarde e para um regresso a casa. Uma de música, às terças e quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas, aqui mesmo na sua antena web. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre o passado e o presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, das 15 às 16, faça uma viagem no tempo com a Antena Web. Das 15 às 16, Sonoplastia, aqui na Antena Web. O primeiro-ministro defendeu segunda-feira que a prioridade é garantir um quadro de cooperação e financeiro com o governo regional para permitir a reconstrução rápida da Madeira, afirmando que este é um momento de soluções e não de recriminações nem disputas. Em declarações à TVI a propósito da situação na Madeira, o primeiro-ministro José Sócrates afirmou que atualmente o principal dever é a cooperação entre o Governo da República e o Governo Regional Madeirense. Instado a comentar a Lei das Finanças Regionais, o primeiro-ministro escusou-se a introduzir qualquer polémica ou questão política que possa prejudicar ou menorizar o que disse ser o dever do Governo Central, estar ao lado do Governo Regional na recuperação de infraestruturas na Madeira que são necessárias depois do temporal que atingiu a região e causou pelo menos 42 mortos. O governante afirmou que esta lei, aprovada no Parlamento pelos partidos da oposição, não está ligada ao orçamento do Estado, com votação marcada para meados de março, defendendo que ambos os executivos encontrarão soluções para ultrapassar todas as questões políticas que possam prejudicar a cooperação. Este é um momento para haver soluções, não para haver recriminações nem disputas, e todos os políticos têm sentido de Estado, sabem perceber bem que este momento exige o empenho de todos, sublinhou José Sócrates, para quem o importante é definir um quadro de cooperação e um quadro financeiro que permita responder aos desafios. Para o primeiro-ministro é urgente fazer a reconstrução da região para que rapidamente a vida e a economia voltem ao normal. Questionado sobre se este é um sinal positivo para Alberto João Jardim nesta matéria, Sócrates respondeu afirmativamente. Questionado sobre se estão sanadas as diferenças entre o Executivo e o Governo de Alberto João Jardim, José Sócrates defendeu que a política nacional precisa de responsabilidade e elevação, e em particular no momento destes. Pela sua parte e do Governo da República, nada desviará da urgência e necessidade de estabelecer um quadro de cooperação com o Governo Regional de forma a responder à situação de emergência que a Madeira vive, destacou o primeiro-ministro. José Sócrates considerou que o mais importante é que todos os madeirenses saibam que não lhes faltará a solidariedade nacional. Para Sócrates, não é apenas a Madeira que necessita de uma reconstrução urgente, todo o país precisa que a economia madeirense volte a recuperar e possa contribuir para o sucesso da economia nacional. Sobre o encontro com Alberto João Jardim, marcado para o primeiro-ministro afirmou para a reunião, servirá para apresentar propostas e discutir a tarefa de reconstrução da Madeira no âmbito de um quadro claro de cooperação. Os empresários portugueses com atividade no Chile, como a Corticeira Amorim, a EFASEC ou a SOGRAP, assumem que os danos diretos sofridos pelo terremoto que assolou o Chile no sábado passado, 8,8 na escala de Richter, e que já vitimou mais de 700 pessoas, não são significativos. Os gestores temem, no entanto, os efeitos indiretos da tragédia, que poderá atingir os 22 mil milhões de euros, segundo as primeiras estimativas. António Rios de Amorim, presidente da Corticeira Amorim, está particularmente preocupado com os efeitos da catástrofe, já que o Chile está entre os 10 mercados mais importantes para a empresa. Segundo o responsável, a fábrica da Corticeira Amorim, em Santiago, não houve danos significativos, disse ao Diário Económico Carlos Jesus, diretor de comunicação e marketing. Este responsável sublinha, no entanto, que os clientes da Amorim, fornecedora de rolha e aglomerados de cortiça, tiveram grandes prejuízos com o terremoto. O governo quer terminar até ao final de junho as negociações de 70 contratos para a concessão de benefícios fiscais que representam um investimento de mais de 1.900 milhões de euros e vai publicar na internet os benefícios concedidos. Estas decisões surgem da primeira reunião do Conselho Interministerial de Coordenação dos Incentivos Fiscais ao Investimento, composto por representantes dos Ministérios das Finanças e da Economia e que tem a função de coordenar a concessão, acompanhamento, renegociação e resolução dos benefícios fiscais contratuais. Em comunicado, o Ministério das Finanças explica que o Governo traçou como objetivo prioritário para o Conselho terminar até ao final de junho as negociações pendentes relativas a 70 contratos que representam investimento superior a 1.900 milhões de euros. Aos processos pendentes juntam-se mais de uma dezena que já foram apresentados desde o início do ano, que também serão negociados por este Conselho. O Ministério das Finanças passa ainda a divulgar, na sua página oficial na internet, uma lista pública dos contratos fiscais em vigor. José Penedos e Vítor Batista são as duas únicas baixas na Comissão Executiva de Redes Energéticas Nacionais, definida para o período de 2010-2012. A proposta para o próximo Conselho de Administração da empresa, que vai a votos na Assembleia Geral a 15 de março, mantém os mesmos elementos que já hoje integram este órgão social da empresa. A palavra de ordem é limitar os estragos provocados pelo processo face oculta e segurar as rédeas de uma das principais empresas energéticas do país, responsável pelas infraestruturas de transporte, de eletricidade e gás natural, abraços com um ambicioso plano de investimentos na ordem dos 2,5 mil milhões de euros. A grande novidade acabou por ser a indicação de Rui Cartacho, que assumiu a presidência interina em substituição de José Penedos, envolvido no processo face oculta. O ex-responsável máximo pela gestora das infraestruturas nacionais de eletricidade e gás natural está com funções suspensas desde o final do ano passado e proibido de contactar qualquer funcionário da empresa. Várias clínicas e hospitais portugueses estão a adiar exames de diagnóstico em cardiologia e oncologia perante a escassez mundial de uma matéria-prima essencial à sua realização. Em causa está a paragem de um dos dois maiores reatores nucleares mundiais que produzem molibdênio, elemento essencial aos exames. Luís Oliveira, especialista em medicina nuclear, disse ao DN que há exames adiados por semanas e o receio de que haja uma interrupção da sua realização. O especialista da clínica Quadrantes frisa que as próximas semanas serão as mais difíceis. Há sempre uma percentagem de casos que têm de adiar. Para já, não está a ser afetada a realização de exames urgentes, mas os outros e os de rotina estão a registar atrasos de mais de duas semanas. Já Gracinda Costa, diretora do Serviço de Medicina Nuclear dos Hospitais Universitários de Coimbra, admite que já houve alturas em que não foi possível realizar exames urgentes por falta de tecnécio e radiofármaco produzido a partir do molibdênio. Não são frequentes, mas aconteceram, embora ultimamente nem tanto. Um exemplo foi o da cintigrafia pulmonar de ventilação-perfusão, exame que permite diagnosticar tromboembolismos pulmonares. São situações agudas e urgentes, podendo até ser fatais. Já tiveram de as recusar porque não tinham estes isótopos, moléculas. Alerta, embora se tente sempre reservar algum tecnécio para as urgências. No caso do Zouk, com uma urgência de 24 horas e um serviço de medicina nuclear, o fornecimento nem é feito pelo reator nuclear holandês, mas por um de França que tem conseguido dosear a matéria-prima. Nos últimos meses, porém, as reduções do fornecimento têm sido anunciadas semanalmente, o que tem levado a um corte proporcional a todos os países. Por isso, têm de adiar alguns exames, por vezes até 3 semanas, e geri-los mediante as consultas. Já Pedroso Lima, do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, diz que a escassez obriga à reorganização. Nestes casos, devem tentar marcar o mesmo tipo de exames ao mesmo órgão no mesmo dia para aproveitar ao máximo as moléculas. É normal que a lista de espera suba em exames mais procurados. A situação não é nova, aliás, a tendência é para que seja cada vez mais frequente em todo o mundo, porque os reatores nucleares que existem são muito antigos e têm problemas regulares. A 19 de fevereiro parou para manutenção o reator da Holanda, que produz cerca de 30% dos isótopos radioativos do mundo, usados em mais de 80% dos exames de diagnóstico de medicina nuclear. Esta paragem, que deverá durar meio ano, irá juntar-se em abril à do reator canadiano, que parou no ano passado. Este é o maior produtor mundial, com 45% da capacidade. Receia-se, porém, que esta paragem seja definitiva desta vez, o que iria gerar graves problemas de fornecimento. Luís Oliveira, da Clínica Quadrantes, refere que as repercussões atuais são idênticas às do ano passado, quando parou o maior reator. A juntar-se a esta paralisação, a situação só pode piorar. Todos os equipamentos estão em final de vida, por isso é preciso equacionar a existência de mais um ou dois. Houve um projeto para um novo, mas parou por falta de financiamento. Milhões de exames em todo o mundo dependem agora de uma decisão. Assinar contratos individuais de trabalho com os médicos reformados através de um regime de exceção na função pública. Esta pode ser a solução do governo para um problema criado pelo próprio governo quando mudou as regras da aposentação e levou a uma corrida às reformas entre os clínicos para evitar penalizações. Desde o início do ano e em apenas 2 meses, quase 3 centenas de médicos entregaram pedidos de reforma antecipada, fazendo soar o alerta vermelho nos corredores do Ministério da Saúde. Perante a ameaça da ruptura de alguns serviços, o Executivo quer agora encontrar a curto prazo uma forma de manter os médicos aposentados nos hospitais e centros de saúde. Os Ministérios da Saúde, Finanças e Trabalho estão a trabalhar numa solução juntamente com os dois sindicatos médicos para evitar que alguns serviços hospitalares e centros de saúde entrem em colapso. A ministra da Saúde, Ana Jorge, já manifestou preocupação com o volume destas saídas antecipadas numa classe já carenciada. Numa reunião, há uma semana, com representantes do Ministério das Finanças, Caixa Geral de Aposentações e Sindicatos Médicos, ficou abordada a criação de um grupo de trabalho para solucionar o problema. Como um recuo nas novas regras para as aposentações está afastado e a lei impede uma solução de exceção dentro da função pública para uma classe em particular. A solução passará sempre por contratar médicos já em situação de reforma. Não se pode tirar o direito às pessoas da reforma antecipada, referiu terça-feira a ministra. Por isso, durante este ano, o Serviço Nacional de Saúde será obrigado a dar a reforma para logo a seguir aliciar os médicos a voltar. Hoje, um médico reformado só pode manter-se a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde se criar uma empresa de prestação de serviços e se passar recibos verdes. Mas também não é solução, já que as empresas de tarefeiros são sinónimo de um aumento irracional de custos com pessoal, defende Carlos Arroz, do Sindicato Independente dos Médicos. Em vez disso, os sindicatos veem uma saída. Caso o governo entenda que está em risco a prestação de cuidados de saúde, uma das soluções é criar um regime especial e transitório, delimitado no tempo, que permita contratos individuais de trabalho, sem penalizações no salário e mantendo as contribuições para a segurança social. O Estatuto da Aposentação permite que os reformados trabalhem, embora com corte no salário. Contudo, para os sindicatos, penalização sobre penalização não faz sentido. Não se trata de reclamar um privilégio para a classe, trata-se de perceber que há serviços que podem mesmo fechar. Alerta também o presidente da Federação Nacional dos Médicos. Mário Jorge dá o exemplo do serviço de oftalmologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que tem 40% dos médicos com pedidos de reforma. Mas é nos centros de saúde que o problema é maior. Cerca de 200 pedidos são de médicos de família, uma das especialidades mais carenciadas. Metade com mais de 50 anos, a falta de médicos é um problema que afeta há anos os serviços de saúde e que se vai arrastar nos próximos anos. Além de ser uma classe carenciada, é envelhecida. Quase metade tem mais de 50 anos. Só a partir de 2015 é que as novas vagas de médicos licenciados começarão a inverter esta tendência. A medicina geral e familiar é uma das áreas mais afetadas. O número de portugueses sem médico de família estará entre os 1.500 apontados pelo Tribunal de Contas e os cerca de 400 mil calculados pelo Ministério da Saúde. A saída de 200 clínicos gerais significa que mais 300 mil utentes percam o seu médico, fazendo um cálculo por baixo. Não é apenas os cuidados de saúde à população que ficam afetados, é também a capacidade para formar os jovens médicos. Sem os mais velhos e experientes, muitos serviços podem perder a idoneidade formativa. O secretário de Estado da Administração Pública, Gonçalo Castilho dos Santos, deixou há dias o apelo aos trabalhadores para que não se precipitem na antecipação da reforma. O governo está preocupado na medida em que vê trabalhadores avançar com pedidos de aposentações com penalizações de 50% e 60%. Tentou-se contactar o Ministério das Finanças sobre a questão específica dos médicos. Em resposta, o Ministério disse apenas que a preocupação foi quanto a decisões precipitadas e, por isso, lesivas do interesse dos trabalhadores, não quanto ao número de pedidos e eventuais dificuldades da administração em acomodar esta vaga de pedidos que era expectável. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, Diana Martins serve-lhe uma emenda cultural com muita arte. Fala-me de Arte. É o espaço ideal para estar a par das novidades de música e espetáculo, cinema e literatura. Às quintas-feiras, pelas 8h30, Diana Martins fala-lhe de arte com muita arte. Fala-me de Arte. Quintas-feiras, 18h30, aqui na sua Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Sou Fernando Domingos e ouço a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Manuela Moura Guedes disparou em todas as direções na audição de quarta-feira na Comissão de Ética, Cultura e Sociedade, que está a avaliar a liberdade de expressão em Portugal. Jornalistas, assessores do gabinete do Primeiro-Ministro, António Vitorino e vários elementos do PS, uma inspetora da Polícia Judiciária, o próprio Primeiro-Ministro e até o Rei de Espanha foram referidos pela ex-pivô do Jornal Nacional de Sexta, como estando envolvidos no esquema de controlo dos mídia. A reação mais forte às acusações de Manuela Moura Guedes vieram da parte da diretora da PJ de Setúbal, Maria Alice Fernandes, que vai apresentar uma queixa-crime contra a jornalista. Em causa estão as declarações de Moura Guedes, que afirmou que o responsável da PJ recebia telefonemas de assessores do primeiro-ministro José Sócrates por causa do caso Freeport e que era permeável a estes contactos. Segundo fonte próxima da Direção Nacional da PJ, além deste processo judicial, a DN vai avaliar o teor exato das acusações de Manuela Moura Guedes e verificar se atentam contra a própria idoneidade da PJ. Caso entendam que essa situação se verificou, assegura a mesma fonte, haverá lugar também a um processo-crime. A jornalista acrescentou ainda que dois elementos do Ministério Público puseram o lugar à disposição porque a investigação do Freeport não estava a ser feita convenientemente por causa da inspetora Alice. E no seguimento destas declarações, sugeriu aos deputados da comissão que era bom que fizessem um inquérito sobre a forma como corre a investigação do caso Freeport e sobre a inspetora Alice. A revelação de uma conversa privada entre Juan Luís Cebrián e administrador da Prisa, grupo espanhol proprietário da TVI, e Francisco Pinto Balsemão foi o momento mais surpreendente da audição. Segundo Moura Guedes, Juan Luís Cebrián terá desabafado que estava farto dos telefonemas do Sr. Primeiro-Ministro, que inclusivamente até para o Rei de Espanha tinha ligado para a Casa Real para ver se conseguia pressionar a Prisa. Balsemão não desmentiu. Moura Guedes revelou ainda que o negócio da venda da Média Capital por Miguel Páez do Amaral à Prisa, em 2005, pressupunha o seu afastamento com o aval e a imposição do governo, e o que se passou em setembro de 2009 foi para si uma repetição do que acontecera há 4 anos, com uma diferença, explicou. Em 2005, o intermediário foi José Lemos, militante do PS, e em 2009 foi António Vitorino, segundo informação dada por Bernardo Bairrão, administrador da Média Capital. Vitorino esteve incontactável e Bairrão desmentiu. Júlio Magalhães, atual diretor de informação da TVI, também foi alvo de críticas. Citando a revista Sábado, Manuela Moura Guedes referiu que o atual diretor de informação da TVI explicou ter decidido divulgar as notícias sobre o Freeport de forma mais espaçada. Entendo que isto é fazer uma gestão política das notícias, no tempo do Jornal Nacional de sexta-feira não acontecia. Há documentos sobre o Freeport que estão lá, na redação, desde setembro, que implicam o Sr. Primeiro-Ministro e não são postos em antena, explicou Manuela Moura Guedes. Sobre a saída de José Eduardo Muniz da TVI, Moura Guedes foi categórica e disse que ele saiu porque já não aguentava mais com as pressões da administração. A Portugal Telecom fechou o ano passado com um resultado líquido de 684 milhões de euros, um valor 19% superior ao registado em 2008. Este valor é também superior à previsão média dos analistas financeiros consultados pela Lusa, que esperavam um lucro de cerca de 628 milhões de euros. Em comunicado à CMVM, a operadora adianta que gerou receitas no valor de 6,8 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 1% face a 2008, a par de um crescimento idêntico no lucro antes de impostos, depreciações, juros e amortizações, que ascendeu a 2,5 mil milhões de euros. Já em termos de free cash flow, a PT terminou o ano com 870 milhões de euros. No que toca ao número de clientes em Portugal e no estrangeiro, a PT encerrou o último exercício com 72 milhões de clientes, mais 15% que em 2008. Para esta subida contribuíram, em especial, o crescimento da TMN, mais 4,6% para 7 milhões de clientes, e da brasileira Vivo, mais 15,1% para 52 milhões de clientes. A Confap quer responsabilizar pais por atos violentos dos filhos, como, por exemplo, retendo os seus apoios sociais. Os pais querem que as famílias sejam responsabilizadas pelos atos violentos dos seus filhos na escola e possam, em última instância, perder direito a apoios sociais ou ser penalizados com multas. A proposta da Confederação Nacional das Associações de Pais já foi entregue no Ministério da Educação e pretende contribuir para a discussão da revisão do Estatuto do Aluno, que deverá estar pronta no final do mês. Admitem que nas situações em que são apuradas as responsabilidades dos alunos em atos de violência, os pais sejam obrigados a ressarcir a escola pelos danos causados. Avançou ao DN Albino Almeida. O presidente da Confap exemplifica: se um aluno vandaliza o carro de um professor ou leva uma arma para a escola e magoa alguém, não deve ser a escola a suportar esses danos patrimoniais ou físicos. A escola tem de notificar a situação ao Ministério Público, tem de haver inquérito e, depois de haver uma sentença judicial, o juiz deve responsabilizar a família, retendo, por exemplo, durante um período de tempo, parte do rendimento social de inserção dessa família, sem, obviamente, pôr em causa a sua sobrevivência. Noutras situações, a Confap admite que a solução passe por penalizações pecuniárias, como multas ou retenções nos impostos levadas a cabo pelo Ministério das Finanças. Albina Almeida acredita que estas medidas servirão para responsabilizar famílias de todos os estratos sociais pelo comportamento dos seus filhos e prevenir mais atos de violência. Não pode é continuar a impunidade que se vê hoje. E quando as autoridades abrem inquéritos, têm de chegar a conclusões. Não se pode manter a situação atual em que o Ministério Público abre inquéritos que não levam a nada, acrescenta o presidente da Confederação de Pais. Os encarregados de educação consideram que caberá ao juiz traçar as medidas punitivas mais adequadas a cada situação. A função da escola é esclarecer os pais, através da inscrição desta regra no seu regulamento interno, que notificará todas as situações de violência, de forma a que os alunos e as famílias sejam chamados à razão pelos seus atos. Para que estes princípios sejam exequíveis, esclareceu Albina Almeida, as escolas têm de usar a sua autonomia, mas também comprometer-se em elaborar o regulamento onde estão inscritas estas regras e explicá-lo aos encarregados de educação no início do ano letivo. Tem de ser claro para os pais que, quando existirem casos destes, a escola vai agir e denunciar o problema às autoridades. Sobre as questões disciplinares, a Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, outro órgão representativo, também defende uma maior responsabilização e envolvimento dos pais. A CNIP propõe, por exemplo, que antes da aplicação de medidas sancionatórias, o aluno seja ouvido na presença do encarregado de educação e nunca sozinho. Dentro das medidas corretivas, a CNIP exige também a revisão de algumas regras, como a transferência do aluno ou a sua mudança de turma em caso de mau comportamento. Só em fevereiro poderão ter entrado na Caixa Geral de Aposentações 20 mil pedidos de reforma, muitos dos quais com penalização. A questão das reformas foi um dos motivos que estiveram na origem da greve de quinta-feira da função pública. A antecipação já para este ano de algumas regras de convergência na aposentação da CGA com a Segurança Social estará a provocar uma verdadeira corrida às reformas entre os funcionários públicos. Em declarações ao JN, o líder da CGTP, Carvalho da Silva, referiu que os contratos e estimativas de vários sindicatos apontam para que o número de pedidos tenha superado os 20 mil. E muitos, assegura Carvalho da Silva, são de funcionários que ainda não têm a idade legal para a reforma, pelo que acabarão por se aposentar com penalização. O JN tentou saber quantos pedidos de reforma antecipada deram já entrada na CGA em fevereiro, mas fonte oficial do Ministério das Finanças referiu que os dados relativos ao mês passado ainda não se encontram fechados, estando apenas disponíveis os números de janeiro, que dão conta de um total de 1.617 pedidos de reforma, contra 1.939 registados em janeiro de 2009. Como o orçamento de Estado foi conhecido no final de janeiro, nesse mês não se sentiram os efeitos das alterações nele previstas em matéria de aposentação, com agravamento das penalizações, ao contrário do que terá sucedido em fevereiro e deverá verificar-se em março, aproveitando o facto de as mudanças não estarem ainda em vigor. Se o número que os sindicatos estimam para fevereiro se confirmar, significa que em apenas um mês a CGA receberá o número de pedidos de aposentações que prevê receber durante todo o ano de 2010. No seu plano de atividades para este ano, que o JN divulgou em primeira mão, a CGA previa proceder a 22.500 aposentações em 2010. A antecipação da penalização de 4,5% para 6% ao ano nas reformas antecipadas foi um dos motivos da greve de ontem e está a levar muitos funcionários públicos a pedir a reforma antecipada. Uma precipitação que alertou recentemente o secretário de Estado da Administração Pública pode fazer com que, em alguns casos, haja uma perda equivalente à metade da pensão. Com a entrada em vigor do OE, os pedidos devem abrandar, ainda que haja dirigentes sindicais que entendam que isso não vai acontecer por haver receio de que o OE 2011 possa apressar a convergência na idade da reforma para os 65 anos. E por hoje o nosso resumo semanal fica por aqui. Tenha uma excelente semana.